Pernambuco e Marcolândia, Piauí. Com os telefones WhatsApp 89-994-290555 e 87-991-516956. Pereira Nobre. Rapix Telecom, a internet que não te abandona. Alta velocidade, estabilidade e qualidade. Internet 100% fibra. Equipe técnica capacitada. Planos residenciais e empresariais. Cobertura na zona urbana e zona rural. Escolha certo. Escolha Rapix Telecom. Ligue 89-981-414412. Rapix Telecom. Infinitas possibilidades. Atenção! Você que vai construir ou reformar e não sabe por onde começar? A LGA Construções e Locações vai te ajudar. Temos a solução completa para sua reforma ou construção. Tudo do básico ao acabamento. A LGA Construções e Locações sabe que você precisa de qualidade e economia e traz até você ótimas opções e materiais elétricos, tubos e conexões, ferragens, tintas, telhas, blocos e cimentos, motosserras, forrageiras, entre outros. Temos descontos imperdíveis em pisos e porcelanato. Nosso sistema delivery entrega em qualquer lugar da região. Trabalhamos com aluguel de andaimes, betoneiras, escoras metálicas, compactadores de solo e ferramentas elétricas. Venha fazer seu orçamento na LGA Construções e Locações. Estamos na Rua Liberato José, no centro de Simões, ao lado da Casa Lotérica. LGA Construções e Locações. Organização Lucas Gomes. Quem conhece não discute. O lugar certo para compra de bebidas em grosso e no varejo é na distribuidora Barril Gelado. Lá você encontra o melhor em bebidas das mais variadas marcas: cervejas, refrigerantes, bebidas quentes, uísque nacional e importado, energético e muito mais. Contamos ainda com a venda de gelo e aluguel de mesas e tudo o que você precisa para a sua festa ou para o seu estabelecimento. Distribuidora Barril Gelado fica localizada na Rua Antônio dos Santos, atrás do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em Caridade do Piauí. Fone para contato 89-994-13-2050. Distribuidora Barril Gelado, sede de vender barato. Organização Vanzin Lima e Família. Mercadinho RS, bom atendimento e preço baixo todo dia. Temos gêneros alimentícios, material de limpeza, queijo, linguiça e frios em geral. Tudo que a dona de casa precisa para o seu lar. Mercadinho RS, localizado no Alto Vistoso, na saída para Curral Novo. Telefone para contato 0-89-994-370899. Organização Robson Silva, agradecemos a sua preferência. Sete horas e 51 minutos. Todo mundo ligado. Cidade FM. Israel Divulgações. Jonathan Divulgações. Caiu da mídia. O quarto meio escuro. A janela aberta. A porta encostada. A lua está tão bela. Eu tô aqui sentindo falta de você. De todos os filmes, de todos os livros, e tô esperando a próxima novela. Digo porque eu tô tentando te esquecer. Em qualquer lugar que eu vou, onde você está, eu estou. Pensamento te segue, minha saudade te persegue. O meu amor não envelhece, você não sai da minha mente. É que você me causa febre, de uns 40 graus ou um pouco mais. Eu quero é você, eu amo só você. E o resto tanto faz. E as divulgações. Gordinho Divulgações, o Ítalo Divulgações, Caio da Mídia. Em qualquer lugar que eu vou, onde vocês.